Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito bom louvar o nome de Deus, orar e abrir a Bíblia para aprender da palavra de Deus. Então, vamos relembrar, né? A série essa semana que nós vamos estudar fala assim, né? Uma experiência com Jesus. E ontem a gente conversou sobre Jesus e a natureza humana. O fato de que Jesus conhece cada ser humano no íntimo da sua alma, do seu coração, todos os seus pensamentos, os seus propósitos, as suas vontades, tudo aquilo que o ser humano pensa, fala, faz, deseja, vive, experimenta, tanto do lado bom quanto do lado mal, Jesus Cristo conhece. E por quê? Porque a identidade de Jesus não é simplesmente um homem normal. Jesus é Deus que se fez homem. O Verbo se fez carne. E quem era o Verbo? O Verbo era Deus. E hoje à noite nós vamos nos aprofundar nessa experiência com Jesus. E nós vamos falar do tema Jesus e a religião. Sabe que religião é um conceito complicado, é um conceito difícil, e de vez em quando a gente apresenta assim um tema, chama a atenção das pessoas, mas não consegue falar tudo sobre aquele tema, né? E hoje vai ser uma dessas noites. Eu não vou falar tudo sobre religião, quem sou eu, né? Nós poderíamos falar muita coisa sobre religião, tanto a religião que existia no tempo de Jesus, quanto das religiões modernas hoje. Como é que é essa relação de Jesus? Catolicismo, igreja evangélica, igreja pentecostal, igreja adventista, e mundo islâmico, mundo budista, pessoa sem igreja, pessoa ateia. E não é sobre essas coisas que eu quero falar. Hoje eu quero falar de Jesus e a religião dentro do Evangelho de João. Abre lá a sua Bíblia. João capítulo 2, versos 13 a 18. E nós vamos encontrar alguns quadros a respeito de Jesus em relação à religião no Evangelho de João. E esse primeiro texto é famoso, né? Jesus e os cambistas do templo. E assim com a Bíblia aberta, então, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nessa noite de forma especial. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta noite, Pai. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração de forma poderosa, em nome de Jesus, amém. Então a Bíblia vai nos dizer assim em João capítulo 2, a partir do verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos o que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Sabe que falar de religião não é uma coisa muito fácil, porque a gente associa a ideia de religião com Deus, certo? O templo de Jerusalém era a casa de Deus. Todo aquele ritual tinha sido prescrevido por Deus. E os homens deveriam estar ali obedecendo a Deus. Então essa relação do templo com Deus tem que ser uma relação de harmonia, não de desarmonia. O templo como um lugar de comércio, de roubo, de mentira, de idolatria, de algo mal. Mas aí você começa a perceber que aquilo que Deus deu para o ser humano para ser uma bênção, o ser humano perverteu com o pecado. E quando o pecado entra na religião, aí que a gente percebe quão grande é a presença do pecado na vida humana. É uma coisa muito pesada, muito ampla, muito profunda. E os homens estavam fazendo da casa de Deus a casa de um comércio profano. Sabe que hoje, uma das grandes coisas que afasta as pessoas de buscarem uma igreja é essa impressão generalizada que a gente tem de que a igreja só serve para arrancar dinheiro das pessoas. E é muito difícil lidar com essa questão, porque de fato existem igrejas que aparentemente a única função delas é arrancar dinheiro das pessoas em nome de mentiras. Então, se você me der o seu dinheiro, você vai ficar rico, você vai ficar com saúde, você vai receber milagres, você vai receber poder. E promete-se para as pessoas 1000 coisas, 1 milhão de coisas que elas vão ter em troco do quê? Do dinheiro. E esse comércio é um comércio tão profano, tão imundo, tão injusto, que você vê uma grande parcela da nossa sociedade hoje se afastando da igreja, da religião, da Bíblia, de buscar a Deus por causa dessa realidade. E é muito difícil a gente tratar sobre esses assuntos. De cara, o que é que eu posso dizer para você? A Bíblia, ela fala algumas coisas, e eu quero citar 2 delas para vocês. Nos 10 mandamentos, a Bíblia diz assim: não dirás falso testemunho. Se algum pastor já mentiu para você, se algum padre já mentiu para você, se alguma pessoa da igreja já mentiu para você, saiba que isso foi feito não sob a autoridade da Bíblia ou da igreja ou de Deus, mas sob a obra do diabo, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus não tem nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver com isso. Que as pessoas usem o nome de Deus para mentir, quem tem a ver com isso é o diabo. E a segunda coisa: não furtarás. O que a gente precisa não é de furtar dinheiro de ninguém através da mentira. Essa não é a obra da igreja. Nenhum de nós precisa disso. Pelo contrário, se alguém rouba, não rouba porque Deus mandou, porque Deus aprova, mas faz isso desobedecendo o que Deus mandou. E agora a gente começa a perceber que existe um problema no mundo religioso. Só que a Bíblia, ela não tem meias palavras para lidar com esse problema. A palavra de Deus diz assim: e surgirão falsos mestres fazendo comércio de vós. 2 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3. Tu dá uma lida ali, você vê pessoas falando mentira, comércio em nome de Deus. Portanto, se alguma igreja pratica esse comércio desonesto, essa igreja está na profecia bíblica como uma igreja infiel, que faz a vontade do diabo e não de Deus. Agora, essa realidade, ela não muda um fato. Deus estabeleceu a sua igreja neste mundo não para roubar, não para mentir, mas para ser fiel, para ser luz e para ensinar a verdade. É por isso que dentro dessa igreja, você pode calcular no relógio, todo culto que você vier aqui, você não vai gastar aqui mais do que 5 minutos falando de dízimos e ofertas, e você não vai gastar menos de 30 minutos ouvindo a palavra de Deus. Diferentemente do que acontece em muitos lugares, onde se fala da palavra de Deus no máximo 5 minutos e 1 hora pedindo dinheiro. Quem dá tanto? Quem dá mais? Traga 100, traga 200, traga 1000, venda seu carro, venda sua casa. Isso você não vai encontrar dentro da igreja. Por quê? Porque essa não é a função da igreja. A função da igreja é levar a você a palavra de Deus. E quando Jesus entra no templo, o que é que ele encontra? Ele encontra esse comércio mentiroso e desonesto. Sabe o que os judeus daquela época faziam? Lembra que Deus mandou todo mundo que tivesse pecado oferecer um sacrifício em favor daquele pecado. Então, por exemplo, eu e a minha família temos os nossos pecados. Eu sou o representante, o pai. Eu vou até o templo, eu compro uma pomba, um boi, uma ovelha. E eu ofereço aquele boi, aquela pomba, aquela ovelha como oferta pelo pecado meu e da minha família. Então o que acontecia? Lá no templo eles vendiam todos esses animais, porque às vezes a pessoa que vinha para o templo, ela vinha de longe e ela não conseguia trazer o animal, era mais barato para ela vir e comprar o animal ali. Só que sabe o que eles faziam? Ó, seu João, o senhor veio aqui no culto? Legal, o que o senhor tem que oferecer a Deus? Olha, pela lei eu tenho que oferecer uma ovelha. Olha, uma ovelha está custando hoje R$80. Tá bom, toma aqui, ó, R$80 para você. Aí ele pegava lá a ovelhinha, tá vendo a ovelhinha aqui? Ó, seu João, essa ovelha é pelo seu pecado, tá? Beleza, aí vai lá e vamos levar ela para ser sacrificada. Só que o João não via a ovelha sendo sacrificada. Sabe o que eles faziam? Pegava a ovelha, dava a volta por trás e trazia ela de novo ali. Aí voltava o José. Ô, seu José, e aí? Você tem pecado, José? Pô, que dureza, hein? Tem pecado. O que você precisa oferecer para Deus pelo teu pecado? Olha, pela lei, eu tenho que oferecer uma ovelha. Ah, seu José, isso é fácil. Olha aqui uma ovelha. Quanto é que é essa ovelha? É R$80. Dá R$80 aqui para mim. Pega R$80, traz a ovelhinha e leva ela para trás. E não matava o animal nunca, fazendo o que Deus mandou fazer. Somente em nome do dinheiro. E quando Jesus entra no templo e vê isso, o que ele faz? Manda todo mundo embora. Joga o dinheiro no chão. A casa de Deus não é uma casa da mentira, do comércio, do engano. É uma casa para fazer o que Deus manda fazer. E aí os homens dizem assim, mas com que autoridade você faz isso? Que sinal você faz para nos mostrar que você pode fazer isso? E a continuação do texto foi aquele que a gente leu ontem, onde a Bíblia diz em João 2, verso 23, que Jesus fazia muitos sinais. A gente sabe pelo Evangelho que Jesus curou pessoas, que Jesus andou sobre a água, que Jesus multiplicou pães, que Jesus fez milagres e maravilhas. E ali para aqueles homens, Jesus fez vários sinais, para mostrar quem ele era de fato. E quando Jesus faz os seus milagres, as pessoas ficam curiosas. E aí Jesus, ele vai ter um encontro com uma pessoa que ficou muito curiosa a respeito dele. E o nome dessa pessoa é Nicodemos. Nicodemos viu Jesus fazendo isso, ouviu falar do que Jesus fez, e ele ficou curioso. Peraí, quem é esse homem? E de noite Nicodemos vai conversar com Jesus, e João capítulo 3, versos 1 a 5, a Bíblia diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, a Bíblia apresenta ele sob uma luz positiva, porque quando você fala que alguém é um fariseu, isso a princípio é positivo. O Novo Testamento, nessa época, as pessoas não tinham esse preconceito com os fariseus que nós temos. Falar que o homem era um fariseu era como dizer que ele era um pastor, que ele era um ancião da igreja, que ele era um membro fiel da igreja. E dentre os fiéis, Nicodemos era um dos principais. A tradição diz que ele era um homem muito rico, a tradição diz também que ele se converteu depois ao cristianismo e gastou a sua fortuna na pregação do evangelho, mas até esse ponto ele não conhece quem é Jesus. Então Nicodemos, um cara rico, um cara inteligente, influente, é uma pessoa assim muito bem vista dentro da igreja, na sociedade. E ele já começa dizendo algo interessante: mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você pode se Deus não estiver com ele. As obras que Jesus faz, elas carregam a marca de Deus, porque o diabo não visita ninguém para restaurar a vida da pessoa, para abençoar a vida da pessoa, para salvar, para fazer feliz, para fazer fiel. O diabo não vem visitar ninguém para fazer isso. E Jesus vai visitar as pessoas, Ele cura as pessoas, Ele abençoa as pessoas, Ele muda a vida das pessoas, Ele salva. E Nicodemos percebeu isso e falou assim: olha, Jesus, eu sei que você vem da parte de Deus. Nesse ponto da história, Jesus, ele parece que ele dá uma resposta assim um pouco atravessada para Nicodemos. Ele diz: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, ele se sente incomodado com isso que Jesus fala. Por quê? É como se Jesus estivesse falando assim: Nicodemos, você é um pastor, você é um ancião da igreja, você é um membro da igreja, você é um fiel, mas você precisa nascer de novo. Nicodemos fica impressionado com isso. Mas como assim? Por que que eu preciso nascer de novo? E ele diz assim: porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A gente pode falar muito sobre o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus é rei, Deus reina desde a eternidade e até a eternidade. Deus é um rei eterno e Ele é um rei hoje. Deus não vai se tornar rei lá no futuro, Ele já é rei, Ele reina sobre tudo. Agora, tem algo interessante nessa ideia do reino de Deus. Nós vivemos num mundo de pecado, sofrimento, morte. Isso lança um grande questionamento sobre o fato se Deus existe, se Deus é bom, se Deus tem poder contra o mal. E a Bíblia vai nos dizer duas coisas importantes a respeito do reino de Deus. A primeira delas é a seguinte: Deus reina, Ele é soberano, mesmo na presença do mal. Mesmo com a existência do mal, do sofrimento, do pecado, da morte, das coisas ruins, Deus é todo-poderoso e soberano, e Ele reina sobre tudo. Ponto final, essa é a primeira coisa. Ou seja, o reino de Deus já existe hoje, porque Deus é rei, mesmo ainda enquanto existe mal. Aquele que está no mal, ele não é um súdito do reino de Deus. Ele é um súdito do reino do egoísmo e do pecado, do diabo. Por isso, que enquanto a pessoa está nessa condição, ela não pode ver o reino de Deus. Porque ela precisa passar por uma mudança, um novo nascimento para poder ver o reino de Deus. Mas o reino de Deus também tem um outro aspecto. Quando é prometido que um dia, no futuro breve, Deus vai fazer a erradicação definitiva do mal. Hoje o mal existe, mas um dia o mal não vai mais existir. Isso é importante a gente entender, porque é por isso que a gente entende por que tem que nascer de novo. Porque enquanto a gente está no reino do mal, a hora que o reino de Deus vier para destruir o mal, vai destruir quem? A gente. Se a gente não nascer de novo, e no nosso coração só tem malícia, só tem maldade, só tem violência, só tem vaidade, só tem mentira, só tem orgulho, só tem pecado, mesmo que seja dentro de uma igreja, vai se perder, não vai ver o reino de Deus, ou seja, não vai participar da vida eterna. E não é isso que Deus quer. Se Jesus veio ao mundo e conversou com Nicodemos um dia, é por quê? Porque Jesus veio salvar o ser humano. E depois ele vai falar para Nicodemos, né? Da forma como a serpente foi erguida no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja erguido, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É por isso que Jesus veio e está conversando com Nicodemos. Só que Jesus está dizendo assim: olha, você precisa nascer de novo. Só que sabe que esse pensamento era um pensamento muito diferente dos judeus da época de Jesus. Porque os judeus pensavam assim: se você for judeu, todos vão ver o reino de Deus, todos vão ser salvos. As únicas exceções são aqueles assim, que fizerem algo muito mal, sei lá, um judeu que se afasta de Deus, se afasta da religião, se afasta da verdade bíblica, e agora ele se torna assim um assassino imoral, idólatra, de altíssimo nível, ou a gente poderia dizer, né, de baixíssimo nível, uma pessoa completamente ímpia, daí ela vai se perder. Mas se o judeu comete uns pecadinhos assim de vez em quando, não tem problema, vai para o céu do mesmo jeito, Deus é bom. E talvez Nicodemos pensasse assim: eu não sou a pior pessoa que existe, eu não mereço ser condenado, do jeito que eu sou, eu já sou salvo. E Jesus fala para ele: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, mesmo que você seja uma boa pessoa. Aí Nicodemos fica cheio de dúvida, né? Mas Jesus, eu já estou velho, eu vou entrar lá no ventre da minha mãe de novo para nascer de novo? E Jesus, ele nem gasta tempo com isso, né? Jesus fala assim: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que ter uma experiência com Deus. E vamos abrir a Bíblia lá no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 36, ocorre uma coisa interessante. Quando Jesus fala que Nicodemos precisa nascer da água e do Espírito, vocês precisam lembrar que Nicodemos é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Nicodemos é um fariseu, é um dos principais, e ele conhece a Bíblia, pelo menos a Bíblia que existia na época dele, o Antigo Testamento. E esse texto de Ezequiel, ele traz essas duas ideias juntas, a ideia da água e do Espírito, para a gente poder entender que tipo de experiência é essa que Nicodemos precisava ter para poder ver o reino de Deus. E a Bíblia diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Verso 27: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. A experiência com a água e com o Espírito é uma experiência profunda com Deus. Não basta uma experiência com a religião, tem que ter uma experiência com Deus. E não é a mesma coisa. Existem pessoas que frequentam a religião, o culto, desde a época dos judeus e até hoje, numa igreja católica, numa igreja adventista, numa igreja evangélica, que tem a experiência com a religião, mas não estão purificados das imundícies e dos ídolos, não estão andando cheios do Espírito de Deus. E é isso que Jesus quer apontar. Toda religião será inútil se ela não se tornar um veículo para purificar a nossa vida e nos tornar cheios do Espírito Santo. Porque se a gente não fizer isso, a religião vai ter cada vez mais fofoca, cada vez mais mentira, cada vez mais as pessoas vão querer saber de dinheiro, cada vez mais as pessoas vão querer saber só do status, porque eu sou pastor, porque eu sou ancião, porque eu sou líder, porque eu canto, porque eu apareço, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas purificação e Espírito Santo, nada. E era isso que Jesus queria falar para Nicodemos. Ô Nicodemos, você precisa de uma experiência tão profunda com Deus, que é como você nascer de novo. Não pode se contentar com uma vida medíocre, não pode se contentar com o que você tem até agora. Você precisa mudar de rumo, você precisa se aprofundar em direção a amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a lei, essa é a verdade, essa é a vontade de Deus. E a gente tem tanta dificuldade de fazer isso por nós mesmos, que a gente não consegue. E é por isso que tem que nascer de novo. Tem que começar de novo, porque sozinhos a gente não consegue. Mas tem uma boa notícia: Deus promete te limpar com água pura. Deus promete te dar um espírito novo, arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, vivo, que ama, que perdoa, que é fiel. Essa é uma imagem que a gente usa muito para uma nova vida através do batismo, nascer da água e do espírito. E isso demonstra a necessidade da gente ter uma experiência com Deus, não apenas uma experiência com a religião. A partir daí, vamos para o capítulo 4 de João, e ali naquele texto nós vamos encontrar uma verdade importante a respeito da religião. O contexto dessa história, nós vamos voltar a ela em outro momento durante a semana, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E existia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Os judeus diziam assim: Deus deve ser adorado nessa igreja aqui, em Jerusalém. E os samaritanos diziam assim: não, Deus deve ser adorado nessa igreja aqui, no Monte Gerizim. Aí ficava essa briga entre eles. Qual é a igreja certa? É a de Jerusalém ou é a de Gerizim? E eles brigavam entre si. Inclusive se diz que teve um samaritano que entrou e jogou uma espécie de bomba lá no templo de Jerusalém. Alguém disse que é como jogar uma bomba em Deus, né? Tem a casa dele lá, tu vai lá e joga uma bomba. De tão grave era esse problema entre os judeus e os samaritanos. E Jesus está conversando com a mulher samaritana, e Jesus fala algo muito importante. Ele diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele passa por cima dessa discussão, se o correto é ir na igreja de Jerusalém ou de Gerizim, e ele diz assim: o correto é adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa ideia em espírito, a gente pode dizer assim, que é para aquilo que é invisível. Por exemplo, Deus é espírito, Deus está aqui, a gente consegue enxergar? Não, mas está aqui, é espiritual. É invisível, a gente não vê. Além disso, em espírito é aquela coisa assim, interna, que ninguém vê. Você deve adorar a Deus, não é só quando tem culto, aí você coloca assim uma boa roupa, canta para Deus e louva e ora, e todo mundo está vendo que você está adorando. Ok, mas a adoração em espírito é uma adoração que ninguém vê, se você está adorando ou não. Só Deus pode ver. É adorar em espírito, é por dentro, é na mente, é no coração. Essa adoração em espírito, ela é uma coisa um pouco mais assim, subjetiva, né? É do seu jeito, é no seu coração, é uma coisa espiritual. Agora, Deus quer ser adorado, não é só assim, só dentro de mim, no meu coração eu adoro a Deus, no meu vizinho eu bato, o meu vizinho eu xingo, o meu vizinho joga uma pedra na casa dele, mas por dentro eu estou adorando a Deus. Não, é para adorar em espírito, mas para adorar em verdade. E a verdade é o que é visível. Se você dá calote na praça ou não, isso é visível. O cara que você não pagar a conta, ele vai ver que você não pagou a conta. Você contar uma mentira para alguém, vai ver que você mentiu. A mentira tem perna curta. Você matar alguém, alguém vai ver. É visível. É em verdade. Então a gente tem que fazer o quê? Adorar em verdade. Ser fiel em verdade. Ser honesto não é só na teoria, é na realidade, no comércio, na família, em casa, onde quer que seja. É aquilo que é externo, que aparenta, é aquilo que é objetivo e concreto. Essa adoração que Deus busca, não é essa briga se Roma é o local certo para adorar. Bom, quem não mora em Roma não pode adorar, né? Não, o local certo para adorar é Esteio. Quem não mora em Esteio não pode adorar a Deus. Só nós podemos. Não. Deus é espírito, Deus está em todos os lugares. E a gente pode adorar Ele em todos os lugares, em espírito e em verdade. Agora, vamos para o capítulo 6. Essa história de João 6, nós vamos ler os versos 26 e 27. E é uma história muito importante, muito interessante. A Bíblia diz assim, Jesus falando, olha. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Em João capítulo 6, Jesus está pregando e tem um montão de pessoas com ele. Só que acontece o seguinte: essas pessoas não têm o que comer. Elas passam ali o dia todo, vai chegando assim de tardinha, quase à noite. O que nós vamos dar para comer para esse povo? Aí a Bíblia diz assim, que os meninos levam, né, uns pães e peixes, e Jesus manda todo mundo sentar, e ele agradece ao Pai o alimento. E nessa gratidão de Jesus ao Pai, acontece um milagre. Um pão vira dois, dois pães vira quatro, quatro pães vira oito, oito pães vira 16. E milhares de homens, mulheres e crianças são alimentados. Fantástico, né? Jesus tem poder de fazer o que ninguém pode fazer. E ele faz tudo aquilo, e as pessoas dizem assim: bom, esse aí merece ser adorado. Já vamos pegar ele agora e fazer dele o nosso rei. Aí a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos pegar o barco e ir para o outro lado, e ele sai da multidão e vai sozinho para as montanhas. É nesse momento que Jesus está lá na montanha e olhando lá embaixo o barquinho, né? Com os seus discípulos. E aí Jesus vai andando sobre a água, vai com eles até o outro lado. E chega do outro lado, no outro dia, muitas daquelas pessoas que comeram pão, o que elas vão fazer? Vão atrás de Jesus. Elas estão querendo pão. Jesus é o camarada que vai me dar pão sem eu precisar trabalhar o resto da minha vida. Você não queria conhecer alguém assim? Jesus, estou com fome, estala o dedinho aí. Aí aparece lá um salmão com um molho de maracujá, arroz integral, pepino, tomate, azeite de oliva da Itália ou da França, acompanhado por um delicioso suco de uva da Serra Gaúcha. Certo? É legal conhecer alguém assim, não é legal? E Jesus joga muito duro com eles. Em verdade, eu vos digo que vocês estão me buscando, vocês comeram pão. Não é porque vocês perceberam quem eu sou, mas eu vou contar quem eu sou para vocês. E Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Se você tem vida, é porque eu te alimento todo dia. Ele mesmo nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele criou a gente do jeito que a gente é, com as nossas necessidades. E Ele supre as nossas necessidades. E se você teve o que comer hoje na sua vida, tenha certeza, Deus ama você, Deus cuida de você, Deus está lá com você, multiplicando o pão para você, porque você por si mesmo não pode fazer nada. Só que Jesus vai muito mais longe do que isso. Ele diz assim: eu sou o pão, você vai ter que me morder, tu vai ter que beber meu sangue, se você quiser ter vida. Nessa hora fica todo mundo assim, isso é muito estranho, né? Aí eu assim: não, Jesus, a gente não quer saber disso não, pão a gente come, mas comer o seu braço, a sua perna, se você não comer o meu corpo, não beber o meu sangue, você não tem vida. E a Bíblia diz que as pessoas disseram que esse discurso era duro e muitos deixaram de andar com Jesus. Ah não, se para a gente comer esse pão desse homem tem que ficar ouvindo essas coisas, não quero andar com esse homem não. Deixa eu plantar meu pão lá, vou plantar meu trigo, vou colher ele. Melhor do que ficar ouvindo esse Jesus. Aí Jesus volta para os 12 e diz assim: e vocês, querem ir embora também? Aí Pedro responde, né: Senhor, tu tens a palavra da vida eterna, Senhor. Qualquer trigo que a gente pode plantar nesse mundo aqui não resolve mais o nosso problema. A gente quer ir com o Senhor. Aí a Bíblia diz assim: e os 12 o seguiram, mesmo entre eles um que não cria. O nome dele? Judas. Você vê como que a religião é uma coisa complicada? Tem muita gente buscando Jesus porque quer pão, quer salário, quer carro importado, quer helicóptero, quer roupa. E tem uma frase muito pesada que diz assim: se você serve a Jesus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor. Você está servindo Jesus por dinheiro. Então, se o diabo te pagar melhor, a gente sabe para quem que você vai servir. A religião no nosso mundo, muitas vezes, é fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou no culto, mas tu me abençoa. Eu vou fazer esse sacrifício de ir no culto aguentar aquele pastor. Mas ó, olha a minha saúde aí, olha o meu filho, olha o meu dinheiro, olha a minha vida. Não é porque a gente crê, não é porque a gente louva, não é porque a gente ama. É porque a gente quer, e quer cada vez mais. Mesmo entre nós, talvez há alguns que não creem. Eu queria terminar contando de uma relação de amor e ódio entre Jesus Cristo e a religião. Vai para o capítulo 18 do livro de João. E nós vamos terminar com isso. Chega nessa hora, a coisa fica mais complicada. A coisa fica mais pesada. E agora Jesus está num jardim. E um dia, os seus filhos Adão e Eva estiveram num jardim, né? O jardim onde Adão e Eva estavam era perfeito, era lindo, era maravilhoso. Não fazia frio, não fazia calor. Não tinha erva daninha, não tinha espinho. Não tinha um solo que não dá fruto. Lugar perfeito. Mas Jesus entra num jardim, no Getsêmane, que não era igual ao Jardim do Éden. E a Bíblia vai nos dizer assim, em João 18, versos 1 a 3. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar, com lanternas, tochas e armas. Jesus, ele está sendo caçado, como se ele fosse o Fernandinho Beiramar. Sabe como você vai atrás do Fernandinho Beiramar? Tu vai armado, não vai? Se tu bobear na frente dele, ele vai te matar, ele é um bandido, ele já matou tantas pessoas. É assim que você vai atrás dele. É assim que a religião foi atrás de Jesus. Aí se fala de sacerdotes e fariseus. Versos 12 a 13. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E o conduziram perante Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ele era o presidente dos pastores, né? Olha para quem que vão levar Jesus, né? Vamos levar o Jesus para o maior pastor, o maior padre da paróquia. Impressionante, né? Verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Verso 24. Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Versos 28 a 29. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar, e lhes disse, que acusação trazeis contra esse homem? Capítulo 19, versos 10 e 11, para terminar. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A religião odiou Jesus, rejeitou Jesus, teve inveja de Jesus, perseguiu Jesus, traiu Jesus, prendeu, julgou e o entregou a morte, os mais religiosos da nação. Assim como o maior pecado nasceu no céu, o maior pecado desta terra aconteceu no meio da religião. E Jesus fala para um governador romano, camarada ímpio, cara fraco de caráter, Pilatos. Pilatos, o seu governo é corrupto. É como se ele fosse um senador do Brasil, corrupto. E Jesus diz para ele assim, Pilatos, você é um corrupto, mas quem me entregou a você é pior do que você. Essa foi a obra dos líderes da religião. E aqueles homens com ódio, com inveja e com raiva, tem coragem de perguntar para Jesus sobre a sua doutrina. Alguém lembra qual é a doutrina de Jesus? Vou lembrar algumas delas para vocês. Se alguém te bater em uma face, dá a outra. Viveu o que ele pregou, né? Mas tem mais. Jesus ensina assim: se alguém pecar contra você, perdoa. Até 7 vezes por dia? Não. Pouca coisa isso. 70 vezes 7. Perdão perfeito. E esse homem está apanhando na mão desses homens? E o que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sabe qual que é a doutrina desse cara? Amem uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a doutrina dele. E aqueles homens têm coragem de perguntar para ele qual é a doutrina dele. Mas lembra que eu falei de uma relação de amor e ódio? A religião respondeu com ódio, mas Jesus respondeu com amor. E Jesus Cristo morreu por cada fariseu da face desta terra. E Jesus morreu por cada sumo sacerdote que já passou na face desta terra. E Jesus morreu por cada pastor ladrão da face desta terra. E Jesus morreu por cada padre que já abusou de criança na face desta terra. E Jesus morreu por todo mundo. Agora surge a pergunta: então está todo mundo indo para o céu? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus fez a parte dele. Jesus amou o ser humano pecador dentro da religião. Pessoas conhecendo a palavra, mas se entregando ao pecado, ao mal, ao inimigo, ao mundo. E ao invés de condenar, Jesus salvou para poder perdoar as pessoas e transformar a vida delas. Só que tem uma coisa. Essa noite eu dei alguns exemplos muito fortes, né? De repente o pastor ladrão. Mas não é todo pastor que é ladrão. Mas uma coisa eu digo, todo pastor é pecador. Eu não sou ladrão, mas eu sou pecador. E eu preciso de Jesus na minha vida para me perdoar, para me salvar. E Ele fez isso por mim na cruz do Calvário. Eu abomino o meu pecado e o pecado de qualquer pastor. E vocês devem fazer o mesmo. Não confiar no pastor, na religião, no dízimo, na oferta, no sábado, nisso, naquilo, para se salvar. É nascer de novo, e se precisar nascer de novo todo dia, é todo dia. Novo coração, um novo espírito, para encarar Jesus não mais como nosso inimigo, que a gente tem que humilhar, bater, negar e crucificar, mas como nosso Salvador, que a gente aceita para nascer da água e do Espírito pelo batismo. Para nascer de novo, pelo que Ele fez por nós. Essa noite eu tenho certeza que entre nós existem pessoas que precisam tomar decisões de não confiar na sua própria religião, mas para confiar em Cristo para a salvação. A gente às vezes entra numa rotina onde a gente acha que a gente merece as coisas de Deus, porque a gente não faz os pecados que tantas pessoas fazem. E é muito bom que a gente não faça os pecados que muitas pessoas fazem. Mas a gente tem problemas, tem dúvidas, cai. E essa noite nós temos a chance de entregar nas mãos de Jesus a nossa religião. Dizer para Ele que a gente não quer ter uma religião inimiga de Jesus. A gente quer ter uma religião, não é por obrigação, não é por medo, não é por pão, não é por carro importado, é por amor a quem Ele é e ao que Ele fez por nós. Essa noite eu gostaria de fazer um apelo muito especial para aquelas pessoas que reconhecem: Deus, eu preciso de uma nova religião, ter uma religião nova, um espírito novo, tomar a decisão do batismo, nascer da água do Espírito. São as nossas maiores necessidades. Amar a Deus e amar as pessoas, não sermos inimigos de Jesus, é aquilo que a gente mais precisa. Parabéns pela decisão pessoal de cada um. Eu espero que vocês estejam de pé, não porque todo mundo ficou em pé ao seu lado, mas porque você precisa, você quer Jesus acima de tudo. E a Bíblia diz assim: se você vem a Deus, Ele não te lançará fora. Vamos orar nesse momento. Pai eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque Jesus é o nosso Salvador, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que a religião é um assunto muito complicado no nosso mundo, Pai. Existem tantas pessoas enganando em Teu nome, mentindo em Teu nome, roubando em Teu nome. Existem tantas pessoas Te procurando só atrás de pão, de benefício, de coisas desse mundo. E, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor se em algum momento da nossa vida nós fomos assim diante de Ti, Pai. Nós não queremos isso na nossa vida, Pai. Nós queremos ter uma religião verdadeira, Te adorar em espírito e em verdade, nascer de novo pela água e pelo Espírito, para Te amar e não para ser Teus inimigos, Pai. Senhor, por favor, faz de nós os Teus amigos que Te amam, que pregam a Tua palavra, que Te seguem onde for, e que Jesus, Pai, nos acompanhe na nossa vida, na nossa saúde, na nossa vida financeira e, acima de tudo, na nossa vida espiritual. Dá-nos o perdão, a graça e a misericórdia. Pedimos o mesmo pela nossa família e pela nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém.